啊哈，啊哈，啊哈，哎，啊哈 ，Touch me noodles。 Sejam bem-vindos a Derry, onde desaparecer é normal. A taxa é 6 vezes maior que a média nacional. Pra onde que eles vão? Será que são mortos sem dó? E isso com os adultos, com as crianças é muito pior. Uns acreditam que aqui há uma coisa sombria. Uns acreditam que essa coisa nunca aconteceu. Uns acreditam que essa coisa mata criancinhas. Quantos sabem que essa coisa sou eu? Eu sou Pennywise e o palhaço dançarino. Venha conhecer meu circo, esse vai ser o nosso segredo. Mas sou um assassino e eu despertei faminto. Eu vou devorar sua carne enquanto me alimento do seu medo. De 27 anos em 27 anos, essa cidade toda entende o que é matança. Aqui nós flutuamos, todos flutuamos. Eu estou de volta, protejam suas crianças. Na escuridão do esgoto eu conheço um lugar onde as crianças vêm flutuar. Saiba que eu gosto quando eu vejo esse desespero nos seus olhares. Quero sentir o gosto do seu medo. Pennywise, Pennywise. Não tá conseguindo falar. Essa é uma consequência que o terror pode causar. Eu não sou real pra você, não passo de ilusão. Eu era bem real quando comi o braço do seu irmão. Tão pequeno se arrastando debaixo da chuva, desesperado implorando pela sua ajuda. Seu nome foi a última coisa que disse o George antes que eu puxasse ele pra morte. Eu farei com que você viva seus piores pesadelos. Como ver quem ama rimando no incêndio. Quadros horríveis ganham vida no instante. Faço os mortos caminharem uma chuva de sangue. Posso dar um conselho, sigo o balão vermelho. Com um braço decepado pra você eu aceno. Não há salvação, todos vocês eu levarei. Ouça dentro de mim os gritos das vidas que eu já tirei. Cabelos de fogo como brasa no inverno. Oh, o que será que eu sou permanece um mistério. Oh, sou novo pesadelo desse hemisfério. Farei essa cidade um grande cemitério. Crianças flutuando são meu império. Oh, oh, oh. Na escuridão do esgoto eu conheço um lugar onde as crianças vêm flutuar. Saiba que eu gosto quando eu vejo esse desespero nos seus olhares. Quero sentir o gosto do seu medo. Pennywise, Pennywise. Aham. Sete minutos. Pode crer. Se inscreve aí. Conheço um lugar onde as crianças vêm flutuar. Saiba que eu gosto quando eu vejo esse desespero nos seus olhares. Quero sentir o gosto do seu medo. Pennywise, Pennywise.